Ao relembrar, velho amor, que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar, da minha mente cansada, o teu sorriso, o teu olhar. Mas, vamos nós com música. Na semana passada, nós recebemos aqui, em nosso coreto sonoro, a presença simpática do jovem Sr. Lupércio Isidorf. Ele é filho do não menos saudoso musicista e compositor o talentoso Sr. Álvaro Brochado Isidorf, que show várias composições maravilhosas compostas e gravadas, além de outros números musicais que foram perpetuados pelo seu violão tenor. Nós, nesta manhã de domingo, vamos enfocar o Sr. Álvaro Brochado Isidorf ao violão de quartas, o violão tenor, com estas músicas maravilhosas. A primeira, composta por ele, o Sr. Álvaro Brochado Isidorf, que viveu, constituiu família aqui em São Carlos e foi uma pessoa admirada musicalmente e também socialmente. Ao Sr. Álvaro Brochado Isidorf, nós, nesta audição, fazemos esta referência musical com muito carinho, com muita saudade, pois ele realmente foi um talento na arte de compor e na arte de dedilhar o violão. Esta melodia é assinada por ele, o saudoso Álvaro Brochado Isidorf, ao violão, aqui com um bom regional no acompanhamento, prelúdio em sol menor, em tempo de valsa. Note bem a musicalidade e a sensibilidade artística desse músico que viveu aqui em São Carlos. Na pedida nós temos, do H. Vogeler, a composição Ai, oi, oh, linda flor. Que número também maravilhoso, que execução soberba do Álvaro Brochado Isidorf. Finalizando este pequeno recital com este músico que viveu aqui em nossa cidade, nós agradecemos ao seu filho Lupércio Isidorf pelo envio desses maravilhosos CDs. De domínio público esta melodia, que é conhecida e já foi até gravada pelo Beniamino Gili Tedaliano. O título desta composição, aqui executada pelo violonista tenor Álvaro Brochado Isidorf, Casinha Pequenina. Thank you. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou, mas ela está em nossa sintonia. Nesta oportunidade, nós enviamos os parabéns a você, ao funcionário da Lafic Imóveis, o senhor Marcelo José Apreia, que aniversariou no último dia 11 e recebeu de Dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dalil de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, as felicitações pelo nível. Mas vamos nós com música nesta manhã? Vamos sim. Agora vamos atender a Dona a Dona Ana Maria e senhor José Carlos Cianfroni. A Dona Ana Maria respeitosamente dedica estas melodias a ele e ao senhor José Carlos Cianfroni, ambos nossa escuta nesta manhã de domingo. Arranjo Rubem Pérez, Roberto Luna Vivo para satisfação nossa canta o seu grande sucesso em versão da Neri B. Pinto, Relógio. Aguinaldo Raiol também canta, do Armando Lousada, a composição em arranjo do Pachequinho, Fascinação. Tudo isso para Dona Ana Maria e senhor José Carlos Cianfroni. Essas músicas são dedicadas pela Ana Maria ao senhor José Carlos Cianfroni. Ainda temos o Tri Iractan em arranjo Astor Silva, do Valdomiro Bariani, em adaptação para o nosso idioma, a melodia Tão Somente Uma Vez. Ela irá para sempre quando chegue o amanhecer. Não vejo, só tenho esta noite para viver nosso amor. Teu badalar me recorda que sentirei tanta dor. Detenho as horas, relógio, pois minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem seu amor não sou nada. Detenho o tempo, te peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem seu amor não sou nada. Detenho o tempo, te peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça. Quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende e inebria entontece. És fascinação. Thank you. Que bom, mas que bom mesmo é despertar num domingo ensolarado, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta, em nossa passarela nostálgica e sonora, bom desfilar Nelson Gonçalves, Conjunto Som que se cochichando alto e Orlando Dias, ou melhor, Orlando Silva.